tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Das bandas de Luanda, trouxe um feitiço para afastar o mal olhado. Trouxe no corpo a magia quando dança e na lembrança as saudades do passado. Mulata, dá-me esta dança que eu tenho esperança. Você não vem bom. Mulata, dá-me esta dança que eu tenho esperança de ter você. Era menina e em Luanda lhe disse: vais para Lisboa, vais servir, mas tem cuidado. Afasta a alma, moça linda, afasta o corpo das coisas feias do povo civilizado. Mulata, dá-me esta dança que eu tenho esperança, você não vê bom. Mulata, dá-me esta dança que eu tenho esperança de ter você. Veio de Angola, lá das bandas de Luanda, trouxe um feitiço para afastar o mal olhado. Trouxe no corpo a magia quando dança, na lembrança as saudades do passado. Mulata, dá-me esta dança que eu tenho esperança, você não vê bom. Mulata, dá-me esta dança que eu tenho esperança de ter você. Mulata, dá-me esta dança que eu tenho esperança, você não vem com. Oh, oh, oh. Mulata, dá-me esta dança que eu tenho esperança de ter você. Mulata, dá-me esta dança que eu tenho esperança, você não vem com. Oh, oh. Mulata, dá-me esta dança que eu tenho esperança de ter você. Mulata, dá-me esta dança que eu tenho esperança, você não vem com. Oh, oh. Mulata, dá-me esta dança que eu tenho esperança de ter você. We'll be right back. ouro e platina. Lisboa. Esperaram um ano por este concerto. Foi o tempo que demorou. Obrigado. Mais do que um país, do que uma